Vixe, oxe, que zoada é essa aí, rapaz? Eu acho que é João. João, seu corno, pode você vai assim com a cabeça baixa? Cabra sem vergonha. Corno é seu pai. Não da parte de mamãe, mas não é que papai é corno mesmo. Foi mal criado, quer bater em todo mundo só porque foi chifrado. Pera aí, Júnior, que negócio é esse aí, rapaz? Oxe, tu é doido, velho? Não, para aí, Vamos botar esse negócio mais atualizado aí. Luciano Javier, e vamos avançar o gol! Tomou gaia da mulher, quer brigar e quer matar, encheu a cara de cachaça e sextou na quarta. E quando ele passa lá na rua, a galera logo grita, tome uma pinga que passa. Agora ele vive invocado, ele foi apelidado de boi mal criado. A partir de hoje só tem uma solução, é chamar o delegado e prender o Ricardão. Boi mal criado, quer bater em todo mundo só porque foi chifrado. Boi mal criado, anda espalhando que o Ricardão é o culpado. Boi mal criado, vai dar queixa do Ricardo pra dormir engaiolado. Boi mal criado, não deu assistência e acabou sendo chifrado. Quer brigar e quer matar, encheu a cara de cachaça e sextou na quarta. E quando ele passa lá na rua, a galera logo grita, tome uma pinga que passa. Agora ele vive invocado, ele foi apelidado de boi mal criado. A partir de hoje só tem uma solução, é chamar o delegado e prender o Ricardão. Boi mal criado, quer bater em todo mundo só porque foi chifrado. Boi mal criado, anda espalhando que o Ricardão é o culpado. Boi mal criado, vai dar queixa do Ricardo pra dormir engaiolado. Boi mal criado, não deu assistência e acabou sendo chifrado.